eu acho que esse processo todo que você apresenta, ele não é aflitivo para nós, porque ele é essas 5 horas antes de alguma coisa, né? Fragmentada, dilatada no tempo, mas porque a gente vive em condições que nos põem assim, né?